ideias de periferia, ideias de periferia. Aí, nenhum obstáculo é tão grande ao seu redor se sua vontade de vencer for maior. Dá licença aqui, vamos nos apresentar. A hora é agora e esse é o lugar. Quatro humanos de atitude, ideias de periferia, relatando o nosso dia a dia. Vem com a gente nessa levada louca agora, porque quem sabe faz na hora. Sou WA, lenda viva do rap nacional, sempre chegando com postura, na moral. E pra fortalecer, Rapper Loy, SDN, DJ Jetson, completam o time de proceder. Rap linha de frente, mostrando nossa cara, nosso povo, nossa gente. Ideias de periferia. Ideias de periferia.